Santa Maria 14286, 1908, excelente pouso. Anjo 6908, pouso autorizado, pista no 0, vento no 80 graus, 089. Pouso Azul 908, libera a direita, Alfa Kilo, parte 3. Fábio, reportando ao término do reporte, bom dia, Zé. Sente, Marco, está no fórum, Alfa, Eco, para 1-5-0-3-2-0. 1-3-5-2-0-3-0-2-2, após a semana da aviação voando Duna, sem inscrições para 2 no país, ajuste 1014. Livre procedimento ILS X-Way da pista 1-0, reporte estabilizado. Salvador, boa noite, da 3305, informação ECO, autorização para Recife, pronto para cópia. 3305, Recife 310, Lopes 117, curva esquerda, Pucajá, Maracaju, transponder 5061, no controle 1198. Na 3305, está autorizado para Aracaju, corrigindo, está autorizado para Recife, nível de voo 310, via Amper Zulu 17, decola, curva esquerda, Puca, Jamo, Aracaju, transponder 5061, controle 198, posição 5. Planejamento correto, pronto, pushback, posição 5. Positivo, 5. Enter. É 3520, completa 14, procedimento, na frequência 118, decimal 60. 118-60, 3520. Salvador, boa noite, está 3520. 3520, pouso autorizado, pista 10, vento 180 graus, 099. Eu pouso 10, está 3520. Abaixo. Salvador, muito bom dia, Rolando 5 nas 2 para Eco. Rolando 5 nas 2, o senhor identificação, chegada Bomed 1, desça e mantenha 2.000 sem instruções, ajuste padrão, 30 Varna por hoje, Duna. Possível copiar a estação, um ruído muito forte de fundo, poderia repetir, ou então consegue ser negativo? Como recebe o controle no momento? Uno 592, chegada Bomed 1, Zona Pro de Duna, desça para 2.000 pés sem restrições, ajuste padrão, autorizado procedimento, reporta estabilizado. Pro de Duna, Bomed 1, desça Paulinho. Desça para 2.000 pés sem restrições, ajuste padrão. 2.000 pés com 23 para reportar estabilizado, Uno 592. Alfa, Tia Nessa, Juliette. Alfa vai ser uma atividade de 5 minutos. Tá, 3305, torre. 3305, prosseguir. Mantém a posição de passagem Airbus da companhia retaguarda após emitir pushback. 3305. Tá, 3520, ingresso Juliette, portão 7. 7, muito obrigado. E ao colega, portão, bom dia. Pra vocês também. Vocês vão portão pessoa? Não, a gente vai passear agora. Bom descanso. Muito obrigado, um abraço, bom trabalho. Igualmente. A gente era 1910, call identification, clear, go mad, one arrival, send and maintain flight level 050, fly direct to Duna intersection. Maintain flight level 050, fly direct to Duna. Sir, ILS X-ray procedure, runway 10. O Luna 592 está autorizado por hoje de Duna, caso tenha possibilidade. Modo Duna, 592. Tupã 3305 para o táxi. 2 horas e 45. Fortaleza, 120 a bordo. Tupã 3305, táxi autorizado. Frente, parte principal, táxi para Índia. Conta de espera da pista no teste, pronto. Kinegal, 10, 13. Modifica o nível para o 330. Acho que uma nova DLA que chegou. Tupã 305, táxi via Fácil e Juliette para o ponto de estrada 190. Ajuste 90 no 3, nível de cruzeiro autorizado é o 330. Afirmo. Eu cheguei a 1992. Pronto, cópia. Recife autorizado 370. Decola pistão 10, saída Puka, transição Caju. Testar o uniforme do 17, sai conforme rota. Controle Salvador 19.8, transponda 5.2000. Puka transição Aracaju. Puka transição Aracaju. Correto, 192 para pushback e acionamento, chame em 18.6. 18.6. Zona 592, chama a torre 286. 286, bom dia. Salvador, gol no 592, estabilizado o X-ray da 190. Ainda na frequência do controle, chama a torre 286, no 592. Desculpa, tá, 186, obrigado. Corre, gol no 592, bom dia, estabilizado X-ray 10. 592, bom dia, pouso autorizado, pista 10, vento 180 graus, 109. Autorizado, pouso 10, gol no 592. São 3305, boa noite, contato radar na decolagem de saída Puka, nível 330. Puka 330, possibilidade de voar a Caju? Aguarde coordenação, autorizado já de Puka em princípio. Confie? Aguarde coordenação para a Caju, autorizado já de Puka em princípio. Direto Puka, 3305. 305, autorizado pelo centro, meu foco 018. Direto no meu foco 018, tá, 3305, ok. Sinal 2, Solos 4-4, libera direita, Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette para o 4, no Sinal 2. São 3305, chama o centro Recife em 1,26, decimal 85. 2005, 3305. A gente era 1910, call Salvador Tower, 118, decimal 60. 180, 1910. Deus, bom dia, autorizado, chame táxi. Tower, Bonanno, Definitina 1910 up. full established, LS 910. Position 1910, clear to land, runway 10, means 1900 degrees, 08 knots. Clear to land, runway 10, Argentina 1910. Castigo 1192, Alterna São Gonçalo com 140 no CLB, 4 horas da altura. 1192 é a parte principal, taxa Índia, ponto de espera da 90 chame pronto, que é negar 0013. Autorizado, parte Índia 23, 1192. Final 1910, on the ground at 5-1, taxi by Alpha Juliet Gate 1-1. Alpha Juliet Gate 1-1. Tá pronto, 1192. Nove, dois, aliar e decolar, pista no 0190 graus, 189, corrigindo, 089. Aliar e decolar, tá autorizado, 1192. 192, contato radar na decolagem, saída Puca, nível 370. Puca 370. into the use. Formatando 390192. Autorizado direto no meu ponto 08, gol 1192, caso tenha condições, autorizado até presente. Não, ainda tem que passar a formação direto no meu ponto 08, gol 1192. Entendi. No 192, Centro Recife, no 2685. 2685, boa noite. Fala, Sabadão, gol, que está no foco? Já, gol, está no foco. Bom dia, senhor, o gol está no foco, está aqui na posição Lima do Pátio 3. Solicito autorização de reboque até a posição de número 8 do pátio principal. Autorizado, feedback e reboque, gostando do saxofone ao término. Vai para qual apartamento? Porta 8. É, te fala ao término. Ok. Sim, senhor, na escuta. Informe ao término na frequência 1 ou 18 decimal 62. Ok, senhor.